autorizado o reporte táxi, né? 251. Autorizado para o ponto de espera da ONU Zero via Índia e Alfa, acuse pronto para decolagem, Ocean Air 6251. Via Índia e Alfa para o ponto de espera da ONU Zero, pronto, 6251. 3601. Autorizado 3601 na Cruz para o táxi. Autorizado por estacionamento para 3601. Livre linhagem de decolar, o vento variável com 2962-51. Livre linhagem de decolar, o vento variável com Xenair 6251 decolou os 39, chama agora o controle em 119-35, um bom dia. 19-35, igualmente, Xenair 6251. Controle, bom dia, Xenair 6251, vai cruzando 1800 em ascensão. O Xenair 6251, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL. Após letra direto brito. Positivo, é, nível 360 da EL, após letra brito. Possibilidade de voar direto da EL, da presente? Autorizado, direto letra. Direto letra, obrigado. 0139, a bordo, 4 horas e 10, alternando o galhão. Tax autorizado para o ponto de espera, dono 0, via Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem 3601. Taxi autorizado em Indial, com ponto zero, vai exportar do 360. 77 está pronto, cópia. Pronto, quadrão 77. Vitória 360, Aperuísque 50, decola Delno 0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, depois Ildes. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5035, azul 4177. 360, Vitória, decola Delno 0, com curva à direita, da Euleda, a próxima posição, poderia confirmar a última. Eudes, Eco e Uniforme Delta Eco Sierra, Eudes. Ah, Eudes. Aí é o controle 109, transponder 5035, pode ser 1177. Informe para o posicionamento, 4177. Espero 90 pronto, 3601 ali, mantém cabeceira 90, tanto 3601. Autorizado em direto ali, mantém 90, 3601. São 3601 no vento, é variável, tem é com 02 nós de intensidade, tem decolagem autorizada, pista no 0, TAM 3601. Autorizada decolagem no 0, TAM 3601. Salvador, bom dia, WestJet 5898. 5898, bom dia. Autorização nível 340 para confins. 340 para confins. 1 minuto, cópia, 5898. Aguarde, qual subida? É, Dael, Leda, depois direta, posição bridge, 5898. Nossa, Salvador, bom dia, WestJet 5747340, para Galeão. 5717340, Galeão, bom dia, 1 minuto, cópia. Sua saída será Dael, Leda e também bridge, após, 5717. Autorizado, reporte táxi 4177. TAM 3601, decolado aos 46. Chama agora o controle em 119.35, um bom dia. 1935, controle 3601, bom dia. Controle Salvador, bom dia, da 3601, da Euleda, passa 1800. 3601, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda direto bridge. Da EL, Leda bridge, 360 autorizado, 3601. Chama é 6251, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 163.25. 40, Alter Zulu no meia, decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda depois direto à posição bridge, onde a gente intercepta a aerovia. Frequência do controle, 71935. Seu transponder, 5042, web 5898. Autorizado então 340, para conquista, Alter Zulu no meia, decola da El, Leda bridge, reclamando a 10 com a direita. Controle 71935, transponder 5042. Informe para o puxo assinamento 5898. Sintaxe autorizado para o ponto de espera, dando 0 via Índia e Alfa, cruze pronto para a decolagem, 4177. Webjet 5717 está pronto, cópia? Pronto, cópia 5717. Para o Galeão, nível 340 autorizado, a rota Perzulu 10, até a posição SMAP após conforme o plano. Decola da 10 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição bridge, onde intercepta a Perzulu 10. Frequência do controle, 119.35. Seu código transponder 5041, web 5717. Decola da 10, 340, da El, Leda, bridge, Perzulu 10, até as marcas, 5041, é o transponder do web 5717. Fome pronto, puxa assinamento, web 5717. Foi uma olhada, está bom, está no lugar. Obrigado. Autorizado alinhar e decolar, o vento é calmo. 4177. São 3601, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 2613325, tá 3601. 125.1 na primária. 1251 na primária. Vento calmo, livre decolagem. Bruno 71 decolou ao 55, chame agora o controle em 11935, bom dia. 1935, 417, obrigado, bom dia. Cara. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4177, decolou na sua escolha. Azul 4177, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 360 na saída da El, após Leda Direct Wilkes. Da El, Leda Eudes e autorizado 360, sem restrições, azul 4177.